Anda, agora, o alto rei Bolingbroke. É da vontade de Sua Alteza que Ricardo viva até que venha a falecer Ricardo. Dele de vos o meu destino aguardo. Northumberland, milord, ele se encontra à vossa espera no pátio baixo. Não quereis descer? Rei Ricardo, descer, descer, já vou, como o brilhante Faetonte, que não tenha mais domínio sobre os corcéis indóceis. É para irmos ao pátio baixo. Pátio baixo, é certo, onde os reis se rebaixam, visitando traidores e ficando às ordens deles. Baixa, rei, que o sinistro mocho pia onde exultar deverá cotovia. Retiram. Se dá meia. Bolingbroke, que diz sua majestade? Northumberland, os infortúnios fazem. No devagar como um lunático. Contudo, aí vem. Entra o rei Ricardo VII. Bolingbroke, ficai todos de parte, e respeitosos vos mostrai a sua majestade. Ajoelhando. C. Gracioso soberano. Rei Ricardo, avitais, caro primo, esses joelhos principescos, deixando que o vil solo se orgulhe de beijar. Luz. Eu quisera que o coração sentisse o vosso afeto, não, como agora, por os olhos tristes em vossa cortesia. Levantai. Vós. Tendes o coração muito elevado, sei. O bem, pelo menos a esta altura, leva a mão à altura da cabeça. Embora calque o joelho a terra dura. Bolingbroke, gracioso soberano, vim somente pelo que me pertence. Rei Ricardo, o que for vosso vos pertence. Eu sou vosso. É vosso tudo. Bolingbroke, sede meu, meu temido soberano, até onde possa minha lealdade merecer vosso amor. Rei Ricardo, pois não. Sou destes merecer. Lo, merecem possuir. Lu quantos sabem obter. Lu pela estrada segura da violência. Tio, a mão. Enxugai esses olhos, porque o pranto não é remédio salvador, conquanto vos traduz a afeição. Sou muito moço para servir de vosso pai, meu primo, muito embora sejais bastante velho para herdardes meu reino. Tereis tudo quanto quiserdes dar. Vou. Lo. E de grado, que ceder à violência sou forçado. Primo, Londres vai ser nossa estação. Bolingbroke, sim, meu bom lorde. Rei Ricardo, então não direi não. Toque de clarins. Saem. Cena 4. Londres. Jardim do Duque de York. Entram a rainha e duas damas. Rainha, neste jardim que jogo intentaremos para expulsar o fardo dos cuidados? Primeira dama, vamos brincar com bolas, majestade. Rainha, a imaginar o jogo me obrigara que o mundo é só asperezas e que a minha fortuna em vão se esforça na ladeira. Primeira dama, vamos dançar, senhora. Rainha, impossível ser. Me. A manter no ritmo sempre os pés, quando, cheio de tristeza, o coração não bate certo nunca. Por isso, em dança, jovem, não falemos. Outro qualquer desporto. Primeira dama, então, senhora, contaremos histórias. Rainha, as histórias serão tristes ou alegres? Primeira dama, à vontade, senhora. Rainha, então, nem tristes, nem alegres, rapariga, porque se for jocosa, faltando me alegria por completo, mais me fará lembrada da tristeza. Se for um caso triste, tendo eu tantas tristezas a pesar, me trará nova tristeza a minha falta de alegria. Não desejo dobrar o que já tenho, nem me quero queixar do que me falta. Primeira dama, senhora, eu cantarei. Rainha, se tens motivo para isso, bem está, mas preferira que chorasses. Primeira dama, senhora, eu poderia chorar, se algum proveito achasseis nisso. Rainha, eu chorar poderia, se com o choro me viesse algum alívio e eu não tivesse necessidade de pedir-te lágrimas. Mas para aí. Bem-vindos, jardineiros. Ponhamo. Nos à sombra destas árvores. Aposto as minhas amarguras contra um papel de alfinetes em como eles vão do Estado falar, que todo o mundo outra coisa não faz, quando a mudança, o infortúnio não para, jamais cansa. A rainha e as damas se retiram. Entram o jardineiro e dois criados. Jardineiro, olha aqueles damascos pendurados. Vai amarrar. Luz. São como crianças turbulentas que os pais a dobrar forçam sob a opressão de seu pródigo peso. Põe estacas nos ramos mais descidos. Tu aí, faz ao jeito dos carrascos. Decapita as vergônteas mais viçosas, as que se sobressaem na república. Em nosso estado há uma bitola apenas. Enquanto cuidais disso, eu tiro as ervas daninhas, que desviam, sem proveito, toda a seiva do solo, em prejuízo das flores benfazejas. Primeiro criado, por que causa devemos observar, no âmbito estreito deste recinto, a lei, a forma e todas as proporções, mostrando, como exemplo digno de ser seguido, o nosso estado de fundamentos firmes, quando é certo que nossa terra, esse jardim cercado pelo mar, está cheio de cisâneas, suas flores mais belas se estiolam, asfixiadas, as árvores frutíferas carecentes de poda, arruinadas as CBs, os canteiros em desordem e as ervas boas cheias de lagartas. Jardineiro, cala. T. O causador de tal desordem da primavera já perdeu as folhas. As ervas más, que estavam protegidas por sua fronde extensa e que, tirando-lhe a seiva, pareciam sustentar. Lá, arrancadas já foram com as raízes por Bolingbroke. Ao duque me refiro de Vitichiri, Buxigri. Primeiro criado, que estás dizendo? Morreram. Jardineiro, sim, morreram. Além disso, Bolingbroke apussou. Se do monarca dissipador. Que pena não ter este cultivado país, como o fazemos com o jardim. Na sazão apropriada fazemos incisão na casca, a pele das árvores frutíferas, por medo de que o excesso de seiva e sangue as deixe muito orgulhosas, vindo a se destruírem pela própria riqueza. Se ele houvesse feito assim com as pessoas ambiciosas e de influência, elas teriam tido vida bastante para dar os frutos do dever e ele enfim os gostaria. Suprimimos os ramos parasitas para que os produtivos viver possam. Tivesse ele feito isso, e não teria perdido cetro em tal madraçaria. Primeiro criado, acreditais que seja ele deposto? Jardineiro, já está abaixando. E, quanto a ser deposto, não há dúvida alguma. Ainda esta noite chegaram cartas para um grande amigo do bravo duque de York, noticiando coisas bem negras. Rainha, isso me asfixia, impedindo-me a fala. Avançando. Ó tu, retrato do velho Adão, a este jardim trazido para vesti-lo, apenas. Por que causa tem essa língua rude o atrevimento de propalar notícias tão penosas? Qual foi a Eva, revela-me, qual serpente tentou anunciar mais uma queda do homem amaldiçoado? Por que dizes que o rei Ricardo foi deposto? Atreves-te, sendo pouco melhor do que esta terra, a pressagiar sua queda? Como, quando, onde obtiveste essas notícias lúgubres? Responde, miserável. Jardineiro, majestade, perdão. Pouca alegria me causa propalar essas notícias, mas só disse a verdade. O rei Ricardo na mão forte já está de Bolingbroke. Já foi pesada a sorte deles ambos. No prato em que se encontra vosso esposo nada mais há, senão poucas vaidades de nenhum peso, que mais leve o deixam. Mas no lado do grande Bolingbroke se acham todos os pares da Inglaterra, sem contarmos com ele. Essa vantagem vai decidir a seu favor a sorte. Se a Londres fordes, sabereis de tudo quanto fala entre nós o povo miúdo. Rainha, ágil adversidade, de pés leves, tua embaixada a mim, só, diz respeito, e em saber. Lançou a última. Deixaste-me para o fim, para que eu muito mais tempo tua dor no ímo peito conservasse. Vamos a Londres, moças, que o deposto rei de Londres se fina de desgosto. Nasci, então, para aumentar o triunfo de Bolingbroke e lhe servir de trunfo? Por tuas más notícias, jardineiro, vai. Teu esforço frustrar Deus verdadeiro. Saem a rainha e suas damas. Jardineiro, pobre rainha. A praga eu aceitara, se ela curasse a tua sorte amara. Neste ponto umas lágrimas, donosas, ela deixou cair. Não serão rosas que nele eu vou plantar, senão a ruda, planta, da compaixão, da dor aguda, planta amarga da graça. Aqui, Azinha, será sempre lembrada uma rainha. Saem. Ato 4. Cena 1. Londres. Sala de Westminster. Os lordes espirituais se encontram à direita do trono, os temporais, à esquerda, os comuns, embaixo. Entram Bolingbroke, Almerly, Surrey, Northumberland, Henrique Percy, Fitzwater, outro lorde, o bispo de Carlisle, o abade de Westminster e séquito. No fundo, oficiais com Bagot. Bolingbroke, chamai Bagot. Agora, exprime livremente, Bagot, teu pensamento e nos revela quanto sabes da morte do altanado Gloucester, quem a tramou com o rei. Qual foi o braço que executou o ofício sanguinário de sua morte triste e prematura? Bagot, ponde. Me enfrente, então, de Lord Almerly. Bolingbroke, avança, primo, e fita esta pessoa. Bagot, Milord Almerly, eu sei que vossa ousada língua não se desdiz. No mortal tempo em que a morte de Gloucester foi tramada eu vos ouvi dizer. Não tenho braço longo bastante para que da corte da Inglaterra a cabeça de meu tio possa encalar e estocar. Pela mesma época, entre outras falas, mas te ouvi dizer que preferes recusar oferta de 100.000 libras a assistir à volta de Bolingbroke, acrescentando, ainda, que fora sumo bem para a Inglaterra vir o vosso primo a perecer no exílio. Almerly, nobres lordes e príncipes, dizei. Me que resposta darei a este homem baixo? Rebaixarei minhas estrelas belas para, em termos iguais, dar-lhe o castigo. Sou forçado a fazê-lo. Do contrário, terei a honra empanada pela mancha de uns lábios aleivosos. Eis a luva, meu sinete manual que vai deixar-te marcado para o inferno. Mentes, digo, e provarei no sangue que te corre no coração que o que disseste é falso, muito embora ele seja vil bastante para a espada manchar. Me de fidalgo. Bolingbroke, Bagot, não deves levantar a luva. Almerly, desejara que fosse o mais notável, com exceção de um só, entre os presentes o que me provocou dessa maneira. Fitzwater, se o teu valor reclama a paridade de nascimento, eis meu penhor, Almerly, como resposta ao teu. Por este belo sol que ilumina a tua fronte agora, ouvi quando disseste, e com jactância o afirmavas, que o nobre Gloucester tinha sido morto por ti. Se 20 vezes negares o que afirmo, estás mentindo 20 vezes. Com a ponta desta espada te enfiarei no coração a tua falsidade, lugar de origem dela. Almerly, não tens coragem de viver, covarde, para ver esse dia. Fitzwater, por minha alma, desejara que fosse agora mesmo. Almerly, Fitzwater, isso te condena ao inferno. Henrique Percy, Almerly, estás mentindo. Sua honra neste negócio está tão pura quanto culpado tu te encontras. Como prova, te lanço o meu penhor, que minha vida defenderá até o último suspiro. Abaixa. Te ergue. Oh, se tiveres brio. Almerly, se o não fizer, que minha mão se estrague, sem nunca mais poder brandir a espada vingadora sobre o elmo do inimigo. Outro lorde, perjuro ao Merle, por igual motivo defendo eu o terreno e te espicaço com tantos desmentidos quantos possam ser gritados, de sol a sol, no ouvido de um traidor. Eis o meu penhor fidalgo. Se te atreveres, alça. O para um duelo. Ao Merle, quem mais quer provocar? Me. Desafio a todos, pelo céu. Meu peito abriga mil espíritos, prontos para o embate, resistir de um milhão da vossa laia. Sorri, Lorde Fitzwater, estou bem lembrado da época em que vos e ao Merle conversastes. Fitzwater, e certo, estava esperto. Será fácil confirmardes, assim, que foi verdade quanto eu disse. Sorri, pelo alto céu, tão falso quanto o céu, em si mesmo, é verdadeiro. Fitzwater, mentes, sorri. Sorri, menino descarado, teu desmentido pesa em minha espada de tal modo que apaga ela vai dar. Te, sobrevingar. Me, até que o desmentido, com quem o disse, fiquem sob a terra tão quietos como o crânio de teu pai. Eis meu penhor fidalgo, como prova do que afirmo. Levanta. Ó, se te atreves, Fitzwater, como, sentino, excitas um cavalo de si tão arduroso. Se coragem não me falece para estar com vida, nem para respirar e alimentar. Me, ousarei num deserto enfrentar sorri, no rosto lhe cuspir e dizer. Mentes, mentes, de novo. Eis meu fiel contrato, para deixar. Te preso a minha rude correção. Pelo meu maior desejo de subir nesta nova ordem de coisas, ao Merle é criminoso do que eu disse na minha acusação. E mais, recordo-me de ter ouvido do exilado Norfolk que tu, ao Merle, havias enviado dois homens de tua casa para o nobre duque, em Calais, privarem da existência. Ao Merle, entregue-me qualquer cristão honesto seu penhor. Como prova de que Norfolk mentiu, lanço o meu repto, para o caso de poder ele vir para bater. C. Bolingbroke, vão ficar em suspenso todas estas divergências até que seja Norfolk chamado do desterro. Sim, que em breve há de ser repatriado. Muito embora seja meu desafeto, restituído vai ter todos os bens e senhorios. Logo que retornar, aprestaremos tudo porque se batam ele ao Merle. Carlisle, jamais veremos esse dia honroso. Muitas vezes lutou o banido Norfolk por Jesus Cristo no glorioso campo da cristandade, desfraldando a insígnia da cruz de Cristo contra o pagão negro, turcos e sarracenos. Fatigado dos bélicos trabalhos, retirou-se para a Itália. Em Veneza, essa aprazível região, entregou o corpo à terra e a alma tão pura ao comandante Cristo, sob cujas cores tanto se batera. Bolingbroke, como assim, bispo? Norfolk está morto? Carlisle, sim, milorde. Tão morto quanto eu vivo. Bolingbroke, que a doce paz conduza sua alma doce para o seio do meigo velho Abraão. Senhores querilantes, vossas rixas vão ficar em suspenso até que o dia determinemos para vos baterdes. Entre York, com séquito. York, grande Lancastre, venho procurar. Te da parte de Ricardo despojado de seus ornatos, que, de motu próprio, te adota por herdeiro e entrega em tuas mãos reais o alto cetro. Sobe ao trono que te pertence por herança próxima. E vive Henrique, o quarto desse nome. Bolingbroke, em nome, pois, de Deus, ao trono eu subo. Carlisle, Deus não o permita. Ainda que eu fale mal nesta assembleia de reis, dizer toda a verdade quero. Prouverá a Deus que neste nobre círculo houvesse alguém bastante nobre para servir como juiz direito e justo para o nobre Ricardo. A verdadeira nobreza, então, lhe ensinaria a abster-se de semelhante crime. Que vassalo pode julgar seu rei? E das pessoas aqui presentes, quem não é vassalo de Ricardo? Os ladrões só são julgados após serem ouvidos, até mesmo quando estão bem patentes seus delitos. Yor, o emblema da própria majestade de Deus, seu capitão, representante por ele eleito, ungido e coroado há tanto tempo e sobre o trono posto, vai ser julgado sem presente achar. C. Por um sopro inferior e dependente. Deus não permita que em país cristão almas de tal quilate a fazer venham ação tão imoral, odiosa e negra. A súditos eu falo, como súdito que em prol de seu monarca Deus inspira. Milorde, Dearyford, aqui presente, a que chamais de rei, é um pusilânime traidor ao rei do nobre alto Hereford. Se o coroardes, faço a profecia que o sangue dos nativos vai o solo fertilizar da pátria e que as idades futuras gemerão por esse crime detestando. Irá a paz dormir no meio de turcos e de infiéis, e na sua sede confundirá a guerra tumultuosa famílias e parentes. A anarquia, o horror, o medo, o saque desenfreado virão morar aqui, passando o nosso país a ser chamado novo campo de Gólgota e depósito de crânios. Se levantardes casa contra casa, nascerá a divisão mais desastrosa que jamais viu este país maldito. Evitai esses males, retirando vosso apoio. Senão, os vossos filhos e os filhos destes, mesmo com voz laça, vos gritarão aos túmulos. Desgraça! Northumberland, argumentastes bem, senhor. Agora, pelo vosso trabalho, vos detemos por crime de traição contra a realeza. Damo. Vos a incumbência, nobre Lorde de Westmoreland, de manter sob boa guarda até o dia em que houver de ser julgado. Acedeis, lordes, no que o povo pede. Bolingbroke, trazei Ricardo para que ele possa, de público, abdicar. Dessa maneira, ficaremos extremos de suspeita. York, serei seu condutor. Sai. Bolingbroke, lordes, que a nossa ordem vos achais presos, dai. Nos fiança para o dia do vosso julgamento. A Carlisle, pouco, bem pouco, ao vosso amor devemos. Por isso, não contávamos convosco. Volte York com o rei Ricardo e oficiais, que trazem a coroa, etc. Rei Ricardo, ai de mim. Porque frente a um rei me chamam, antes que eu me despoje das ideias com que reinei? Não tive tempo, ainda, de insinuar. Me, saudar, dobrar os joelhos, mostrar. Me adulador. Deixai que a mágoa me ensine a submissão. No entanto, lembro-me das feições destes homens. Meus vassalos não foram todos. Não gritavam, salve. Amilde para mim. Assim fez Judas com Cristo. Este, porém, de 12 apóstolos só não encontrou fidelidade. Eu e nenhum, de 12.000 vassalos. Deus salve o rei. Ninguém me diz amém. Terei de ser meu próprio sacristão. Pois não faz mal. Direi amém, embora rei deixasse de ser. Amém, de novo, se Deus pensar como não pensa o povo. A que serviço eu sou chamado agora? York, para fazer de motu. Próprio ofício que a Laça Majestade te autoriza. Teu estado e a coroa resignares a favor de teu primo Bolingbroke. Rei Ricardo, dai. Me a coroa. Primo, segura aí. Ah, aqui, primo. Minha mão deste lado, a vossa, no outro. Assemelha. Se agora esta coroa de ouro um poço profundo com dois baldes que em tempo diferente se enchem de água, dança no ar o vazio. O outro, no fundo, cheio de água, é invisível. O de lágrimas cheio, sou eu, que bebo as minhas dores. Acende o vosso, é todo riso e flores. Bolingbroke, pensei que resignáveis por vontade. Rei Ricardo, sim, a coroa. Não minha saudade. A glória me tirais, mas a tristeza que me é própria, terá sempre realeza. Bolingbroke, ficais sem a coroa e sem pesares. Rei Ricardo, talvez. Mas nestes dares e tomares nada podeis fazer. Me. É meu cuidado não ter cuidado algum, pois quis o fado que todos eu perdesse. Mas os vossos cuidados vão crescer, ainda estão moços. Livrar. Me dos cuidados não consigo. Vão com a coroa e ficarão comigo. Bolingbroke, ficais contente em resignar o trono? Rei Ricardo, sim, não. Não, sim, pois tenho de ser nada. Daí, não dizer não, que é tua alçada. Vede agora a maneira porque eu próprio vou me destruir. Esta coroa incômoda, retiro. A da cabeça. O cetro inútil, jogo. O longe, varrendo do imo peito todo o real orgulho de comando. Com as lágrimas eu próprio tiro o bálsamo de minha fronte. O diadema entrego com minhas próprias mãos. Com minha língua renego meus sagrados privilégios. Minha palavra anula os juramentos de todos os meus súditos. Ábdico. Da pompa régia e toda a majestade. Entrego todos os meus bens, as rendas, todos os meus proventos. Anulados considero meus atos e decretos. Deus não castigue quem me for perjuro, nem seja aos teus vassalos bom futuro. Tudo me tirou ele. Estou contente. Tudo te deu. Contigo é conivente. Possas ter vida longa, porque o trono conserves de Ricardo, em abandono, possa este logo, sob a terra fria, vir a esperar em paz o último dia. Deus salve o rei Henrique, o felizardo, lhe diz o rei deposto, o exe. Rei Ricardo, e lhe conceda muitas alegrias em longos anos de brilhantes dias. Que mais falta? Northumberland mostrando. Lhe um papel, mais nada, salvo lerdes estas acusações e os crimes bárbaros praticados por vós e os vossos cúmplices contra o interesse e as leis de nossa terra, porque depois de os terdes confessado, os corações humanos dizer possam que fostes destronado com justiça. Rei Ricardo, precisarei fazer. Lo. Será força que eu desfiz o tecido das loucuras praticadas por mim. Dize. Me, caro Northumberland, se acaso os teus deslizes anotados ficassem, não terias pejo de os ler numa reunião como esta. Mas se o fizesses, neles encontraras uma odiosa passagem sobre a injusta deposição de um rei e a violação dos laços sacrossantos de uma jura que no livro do céu está marcada de preto e condenada para sempre. E todos vós que me fixais de longe, espicaçados pela minha própria miséria, embora alguns, como Pilatos, lavem as mãos, mostrando uma aparência de compaixão. Pilatos, entregastes-me a minha cruz de dor. Nada, nem toda a água, vos limpará deste pecado. Northumberland, lede logo, milord, estes artigos. Rei Ricardo, não posso ver. As lágrimas o impedem. No entanto, os olhos não me deixam cegos à água salgada, a ponto de não verem nesta reunião um grupo de traidores. Sim, quando os volto para mim, percebo que eu sou também traidor como os demais, porque meu coração foi conivente no despojar o corpo de um monarca, em deixar vil a glória, a potestade a escrava rebaixar, do altivo mando fazer vassalo e do meu reino um rústico. Northumberland, meu senhor. Rei Ricardo, qual senhor, arrogante. Isso me ofende. Não mando em mais ninguém. Não tenho nome nem título, usurpados eram todos os meus nomes, até mesmo recebido na pia batismal. Infeliz dia. Terei tantos invernos já vivido, sem que possa saber como me chamo. Fosse um rei ridículo de neve posto em frente do sol de Bolingbroke, para me derreter em gotas de água. Rei bondoso, rei grande, no entretanto, não grandemente bom, se ainda tem curso minha palavra dentro da Inglaterra, manda vir um espelho, para que ele a minha própria imagem me apresente desde que a majestade abriu falência. Bolingbroke, vá buscar um espelho alguém daí. Sai um dos criados. Northumberland, lede o papel, enquanto o espelho chega. Rei Ricardo, demônio. Começaste a atormentar-me antes de eu estar no inferno. Bolingbroke, deixai isso, Lord Northumberland. Northumberland, sem a leitura, não ficará o povo satisfeito. Rei Ricardo, ficará satisfeito. Hei de ler tudo, depois de ver o livro em que se encontram escritos meus pecados, minha própria pessoa. Volto ao criado com um espelho. Dá-me o espelho. Vou ler nele.